Tinha uma música que você tocava no seu programa que marcou definitivamente a minha vida na época que eu vivi um grande amor. Realmente, né, as músicas marcam esses momentos, né? A Clara Maria Rosa pediu e eu vou trazer. Leandro e Leonardo, Em Nome do Amor. Gosto de você, você gosta de mim. Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração, mas quando a gente briga só você quer ter razão. Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não. No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão. Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer. Mas você sempre ganha com seu charme de mulher. Gosto de você, você gosta de mim. Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração, mas quando a gente briga só você quer ter razão. Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não. No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão. Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer. Mas você sempre ganha com seu charme de mulher. Trilha sonora da minha vida, Leandro e Leonardo, Em Nome do Amor, para Franciele Bueno, de Itaberá, no estado de São Paulo. Ela me disse outro dia que não perde o nosso programa pela Cristal FM. Um abração para os amigos da Cristal FM e para todos os nossos ouvintes de Itaberá, no estado de São Paulo. E um beijo carinhoso para Franciele Bueno, uma gatinha muito bonita que não perde o programa Cleiton Aguiar. Uma das vozes mais bonitas do cancioneiro popular do Brasil, Sula Mazurega, e a participação desse duplaço, Mato Grosso e Matias, Quero Ser Seu Dono. Música.

Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, por te fazer sofrer. Música nova do Bonde do Forró, Perdoa, pro Fábio Abrantes, Trindade de Livramento de Nossa Senhora da Bahia, nosso ouvinte da Portal FM. Cleito, adoro o seu programa. Sou apaixonado por rádio desde menino. Eu aprendi com a minha mãe que ligo o radinho dela às 5 da manhã quando acorda. E eu lembro de um programa que ela gostava muito anos atrás e eu também curtia, a Tia Leninha. Você conhece a Tia Leninha? Ô Fábio, a Tia Leninha foi uma amiga muito querida. É uma das maiores comunicadoras que eu conheci, que infelizmente foi-se embora muito cedo para encontrar com Deus. Aos 53 anos de idade, ela foi vitimada por um câncer fulminante que durou menos de 30 dias. O dia que ela descobriu que estava doente, menos de 30 dias depois, ela subiu para se encontrar com Deus, né? Mas deixou o seu nome gravado a ferro e fogo, de tanto carinho, de tanto amor, no coração de todos aqueles que curtiam o seu programa na Rádio Nacional da Amazônia. No próximo bloco eu vou te ensinar a fazer a sopa paraguaia. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, presta atenção que eu tenho um recado muito importante para você, viu? Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício da sua saúde, em benefício da sua beleza. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo da sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. Eu vou te ensinar a fazer hoje a sopa paraguaia, que na verdade não é uma sopa, embora seja uma sopa, ela é mais uma torta, né? Ela tem uma consistência assim de bolo. Olha, se for gostosa, igual tá bonita nessa foto aqui, viu? Você vai precisar de duas cebolas grandes, duas colheres de sopa de manteiga, cinco espigas de milho, 200 a 250 ml de leite, 250 ml de água, mesma quantidade de leite você põe de água, né? Quatro ovos claras em neve, você bate, né? Meio quilo de queijo caipira, meia cura, uma colher de sopa de pó royal e seis colheres de sopa de fubá mimoso. Não tem jeito de ficar ruim, né? Eu vou repetir aqui. Duas cebolas grandes, duas colheres de sopa de manteiga, cinco espigas de milho, 200 a 250 ml de leite, 250 ml de água, quatro ovos claras batidas em neve, meio quilo de queijo caipira, meia cura, uma colher de sopa de pó royal e seis colheres de sopa de fubá mimoso. Derreta a manteiga e doure a cebola. A hora que estiver douradinha, você junta um copo d'água e deixa ferver ligeiramente e reserva. Tira do fogo e bota num canto lá. Aí você pega o milho, corta o milho separando do sabugo e bata no liquidificador com leite. Aí você pega o milho batido, bota em cima da vasilha que está lá separada da cebola, né, que já está fria, e mexe bastante. Aí você separa as gemas e mistura justamente com o queijo ralado. Aí você pega o queijo ralado, o fubá mimoso e o fermento e mistura também a cebola com o milho verde. Mexe bem até ficar bem uniforme. Por último, coloque as claras em neve e incorpore a massa. Dá mais uma mexida e tal, etc. Aí você põe na assadeira, leva uma assadeira untada, lógico, né? E põe no forno quente. E vai prestando atenção. A hora que a bicha ficar bonita igual tá aqui na fotografia, você me chama que esse tempo vai ficar bom demais da conta. Eu vou experimentar essa receita aqui, eu quero experimentar. Que agora eu confesso para vocês que eu enchi a boca d'água. Né? Música nova de Maria Cecília e Rodolfo. Nunca mais me deixe. É paixão, hein? Quero um beijo pra matar essa saudade e calar a incerteza que me invade. O que passou, passou. Nada pode separar as nossas almas. Senta aqui, me dá um abraço, se acalma. Pra mim nada mudou. Nós dois olhando o horizonte, aonde o sol se esconde, e vendo a lua aparecer. Deixa amor correr nas veias, curar nossas feridas, que um novo dia vai nascer. Nunca mais me deixe assim, e nem fale de separação. Já conheço a dor de te perder, eu já me perdi numa ilusão. Juro, nunca mais vou te deixar. Você não merece a solidão. Me perdoa se eu te fiz chorar. Eu preciso tanto do seu coração. Nós dois olhando o horizonte, o sol se esconde, e vendo a lua aparecer. Deixa o amor correr nas veias, curar nossas feridas, que um novo dia vai nascer. Nunca mais me deixe assim, e nem vale de separação. Já conheço a dor de te perder, eu já me perdi numa ilusão. Juro, nunca mais vou te deixar. Você não merece a solidão. Me perdoa se eu te fiz chorar. Eu preciso tanto do seu coração. Nunca mais me deixe assim. Preciso tanto do seu coração. Do seu coração. Maria Cecília e Rodolfo, Nunca Mais Me Deixe, música nova para Miriam Cristina de Steinmann-Stein. Oh, nome complicado, hein? Ela é oficial do Exército Brasileiro. Mora aqui em Brasília, é uma loura bonita, rapaz. Essa aqui chega lá, bota moral lá no quartel, mas bota mesmo, né? Ô Miriam, um beijão pra você, seja muito bem-vinda. Eu vou trazer agora o Rei Roberto Carlos para uma música que ele gravou em 1979, foi um grande sucesso, né? No Cantinho do Rei, Desabafo. Por que me arrasto aos seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca nada de volta pra mim? Por que é que eu fico calado enquanto você me diz palavras que me machucam por coisas que eu nunca fiz? Por que é que eu rolo na cama e você finge dormir? Mas se você quer, eu quero, e não consigo fingir. Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais nos meus pesadelos. Mas acontece que eu não sei viver sem você. Às vezes me desabafo, me desespero porque você é mais que um problema, é uma loucura qualquer, mas sempre acabo em seus braços na hora que você quer. Sempre acabo em seus braços na hora que você quer. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, desabafo para o João Paulo Chaves de Guará, aqui no Distrito Federal, meu novo amigo do Facebook. Ô João, um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo, viu? A lorota boa de hoje é o seguinte: o mineirinho foi para São Paulo. Foi para São Paulo, o filho dele já estava morando lá há muito tempo, e o filho mandou uma carta e falou para ele assim: ó, meu pai, quando você chegar na rodoviária lá do Tietê, tem uns carrinhos com uma plaquinha inscrita em cima assim, taxi. Aí você chega e entrega o papelinho pro motorista lá, que ele traz o senhor aqui em casa. Falei: de vera, meu filho, leva mesmo, leva, pai, pode entregar o endereço lá que ele traz aqui. Aí o caipira, o mineirinho, fez direitinho que o filho falou. Desceu da rodoviária do Tietê lá em São Paulo, entrou no taxi, né? Entrou no táxi, entregou o papelinho pro motorista, e tinha dois caminhos, um pelo viaduto do Minhocão e outro por outro trecho lá. Aí o motorista virou para ele e falou assim: o senhor quer que pegue o Minhocão? Ele deu uma esticada no banco de trás e falou assim: uai, se o senhor der conta de guiar com a mão só, pode pegar. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever

A Faculdade da Música apresentou um dos maiores sucessos da música brasileira de todos os tempos, uma gravação da Márcia Ferreira de 1986. Depois essa música foi regravada pelo grupo Kaoma e vendeu mais de 14 milhões de discos em todo o mundo. Quem é que nunca cantou, quem é que nunca dançou com Chorando Se Foi, né? Um sucesso de alguns anos atrás e um sucesso do presente. Jorge Mateus, Mastigando Água. E com esse sucesso do Jorge Mateus Mastigando Água, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.